graus, 009. Leve pouso 17, ao triplo vento. Victor Fala, Victor, fala, Zona 5, já levou o papá, personalizando a frequência. Vitor 372, vai estar travado a 3831. Tá, 3831, tráfego avistado, alto 0 pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 9. Pouso autorizado, 1-0, tá 3831. Controle, com azul 2795, qual é o número 1 na aproximação? Agora sim, é o número único na aproximação. Confirmando, é o número 1? Afirmo. É, seria como era uma proa mais adiante? Negativo, devido à área restrita de Aratu, você está ciente? Negativo. Nós temos uma área restrita sobre a base naval de Aratu. O senhor deverá manter a via, porque se o senhor for voar uma proa frente, o senhor vai ingressar nessa área. Gente, azul 279. Pois bom, filho, o senhor está autorizado a voar Serra Vista 367 para início do procedimento RNAV. Pois bom, 367, azul 279, obrigado. Romeu Juliette Victor Oscar, Juliette Victor Fox, trote correção, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 7, reporta quando pronto. Negativo, 120, 8. 3831, 31, no solo zona 8, ele vai pista direita, chama solo 1, 2, 1, décima 1. Direita, solo 2, 1, 1, no zona 38, 3, 1. Juliette, fixo Foxtrot, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 7, vento no 00 graus, com 109. 2795, autorizado o RNAV, reporte estabilizado. Autorizado o RNAV da 10 às 2795. Controle Salvador, Papa Romeu Juliette, Victor Fox, decolado momento. Saída da El, cruzando 1000 pés. Gente, Papa Romeu Juliette Victor Fox, decolado aos 2 1. Controle Salvador, ano 20 decimal 8, bom. 208, grato. Controle Salvador, Papa Romeu Juliette Victor Fox, decolado momento. Saída da El em ascensão 280. Papa Romeu Juliette Victor Fox, contato com a da decolagem, suba via saída da El. Para o nível 280, vou direto Leda. Direto Leda, ascensão 280, Papa Romeu Juliette Victor Fox. Na final do RNAV da 10, azul 2795. Azul 2795, complete a final e chame torre Salvador 118 decimal 95. 2895, obrigado, azul 2795. Salvador, boa noite, azul 2795. Está na final da RNAV da 10. Azul 2795, Tranquilo Vista, estado autorizado por uso, pista no zero, vento no 00 grau, vento no 09. Autorizando na ONU 0, Azul 2795. Controle Salvador, Papa Romeu, Juliette, Victor, Fox, apenas confirmando a Pós da El, direto, seguro? Pós Leda, direto, ponto seguro. Afirmativo, Leda, direto, ponto seguro, grátis. Meu Juliette Vitor, faça chame agora Recife na frequência 12835, secundária 125, decima 1 no bom voo. Afirmativo, centro Recife 12835, 251, Papão Meu Juliette Victor Fox, grato, bom trabalho. Também. Voo 2194, a sua identificação. Afirme se tem condições de volta à vista 368 da presente. Tente, da presente desça para 4.000 pés na Pro Serra Vista 368 para o procedimento RNAVE, o Gol 2194. Quatro copiou? Copiou, só tem. Pode voar, Serra Viva 367, Gol 2194. Bravo Whisky, ciente acionamento, chama Panto Taxi, Sono 45. Autorizado procedimento do Gol 2194? Gol 2194, autorizado procedimento R9, Sarvito 367, após Sarvito 366, descido para 2510, ajuste no 013 e forma na final. Estaremos na final, 2194. Da 3305, oceano identificação, do presente voo e proa da posição IPAP, desça para o nível de voo 050. Da esquerda na proa de TAP, descida para o 050, portanto 3305. Alexandre, o curso está visual com a torre, pode chamar a torre 2194? O 2194, autorizado, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Torre, muito boa noite. Chegou 2194, passando Serra Vitor, 1366, entre embaixo para lá. O 2194, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 2194. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 110 graus, 099. Tive pouso 2194, pista no zero. Puxa, né, 6310, mantém a posição. Mantém 6310. Whisky Bravo, Whisky Bravo, táxi. Apenas é 17 ou 7? 07 a bordo, 3 horas de autonomia. Autorizado, táxi no pote 5. Reporta táxi e papá para ingresso. Mantém, cabeceira no zero. Bravo isso, autorizado, ingresso, táxi ali a pista, até a cabeceira no 7, quando reporta pronto. Na 3305, vou ir na proa do Serra Vida 366 para o procedimento RNAS. 366 para o procedimento 3305. 2194, solo 46, livre direito, solo 21, decimal 1. Direita 21, gol 214. Oi, boa noite, gol 2143. Gol 2043, mantém o ponto de espera. Vai manter 43. Autorizado o procedimento da RNAV, reporte nacional. Muito nosso. Eu vou só um minuto para decolagem. Dá só uma comunicação aqui com o controle para a coordenação saída, ok? É 310, decolado aos 48, controle Salvador, 120, decimal 8. 08, bom trabalho. Controle, boa noite, China 6310. China 6310, contato radar na decolagem, suba para nível 350 via saída Puca. 350 via, poderia coordenar para hoje a Aracaju? Aguarde, mantenha a saída. Ok. Bravo, isso não foi possível curva direita, vai curvar à esquerda, está autorizando a decolagem da pista 17, o vento 100 graus com 109. Isso é de imediato, o vento 100, 10, tá gente? Sané 6310, autorizado para hoje, Aracaju. Muito grato, Aracaju na proa, 6310. Whisky Bravo Whisky, decolado ao 51, controle Salvador, 120, decimal 8. Olá, controle Salvador, 120, decimal 8, Whisky Bravo Whisky. Frequência 118, decimal 95. 118, 95, 33305, boa noite. Ouro 0043 no ponto de espera, só para esclarecimento. Temos aeronave que decolou da pista auxiliar com perfil conflitante com o seu. Ok, vai manter o ponto de espera só mais alguns minutos. Temos aeronave já ingressando a final no zero. 7 milhas na cabeceira. Tá visual, sem necessitar, ainda rola separada. Gente, vai manter a posição. Vai manter, tá certo, tá visual. Salvador, boa noite, TAM 3305, estabilizado, final da 10. TAM 3305, continua a aproximação. Baixar e travado, ajuste 10114. 10114, baixou e travou, TAM 3305. TAM 3305, tráfego do estado, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 089. Autorizado o pouso na 10, para o TAM 3305. Azul 4298, boa noite, essa identificação, desça para nível 050 da presente Voitac. 4050, Sena 63110, chame Recife 12685, alterno 2545. 2685, 2545, 6310. TAM 3305, solo 55, ele vai para a direita, chama solo 121, desce para a outra. Direita, solo 121, 1, confirma? Romeu, Whisky Bravo, Whisky, chame Recife, frequência 26.85, alterno 25.45. Whisky Bravo, Whisky, chama Recife, 12685, alterna 12545. 100 graus, 079. Tá, autorizado, ele vai falar que dá 0120, tá certo. Capitão 3858, atmosfera da 10, boa noite. Alinha mantém, cabeceira 10, são 3858. Mantém. Controle, boa noite, voo 2043. Voo 2043, controle do radar decolagem, subavia, sai Israel para nível 360. Israel, Lida, Máxima 360, nível voo 2043. Alguma possibilidade de voar Máxima da presente? Voo Lida. Lida, está autorizado, voo 2043. Lida, grato, voo 2043. Salvador, boa noite, para 3197, espera pronto. 3197, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e mantém o 10, tá? 3197. Controle Salvador, tá? 3603, Rosmar e 210, 1260. André 603, acima identificação, vista para nível 060, Prodimar. 060 na Prodimar, tá? Estou Rigor 9096, Ponte Belo, 90 pronto como número 2. 2196, 1096, número 2, aguarda. Gente, Rigor 9096. 3858, decolado 2300. Chama controle Salvador, 120.8. 208, obrigado, boa noite. Azul 4298, autorizado descida para 2506, ajuste chama 014. Pro observador 366, autorizado procedimento RNAV e aporte na final. Senhor Vitor 366, 2500, autorizado RNAV, chama na final, para 2, fazer aí. Piso 97, autorizado decolagem, piso no 0, vento no 00 grau, 09, né? RCN 97, obrigado. 2858, boa noite, saída Borba. 3858, contato radar na decolagem, suba via saída Borba para nível 370. Borba, nível 370, 2858. Boa, 9096. 3197, decolador 02, controle Salvador, 1202, cima 8. 208, obrigado, agora. Salvador, boa noite, tá 3197, decolado, 1500 pés, da Euleda. Tá 3197, contato radar na decolagem, via saída da El para nível 360. Da El 360, aguardando quando possível pro Jirume. Qual tem a saída, guarda? Aguardando. Bruno 096, autorizado de colagem de pista no 0, vento no 00 grau, 099. Entendo, 290. Rumo 096, decolado 204, chama o controle de Salvador, 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite. 125, decimal 1. 203, 55, então, boa noite. 243. Boa noite. Controle, boa noite, esse é o voo 1096, saída Borba. 1096, contato radar decolagem, suba via, saída Borba, para nível 370. 370. Confirmando Borba, Prot, pro voo 20, conversão 109. Negativo. A 3603, autorizado de descida para nível 050. 050, tá 3603. Sou 366 estabilizado com a 298. Azul 4298, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, Azul 4298, boa noite. Azul 4298, boa noite. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 04. Guardando, Azul. 58, chame Recife, frequência 1.2000, decimal 8.5, alterno 2.5, decimal 4.5. Chama Recife, 1.2258, obrigado, boa noite. Boa noite. 2603 autorizado, descida para 2510, ajuste 1014, pois etapa está autorizado para procedimento RNAV, na produção de 366, reposta nacional. 2504-3603. Pouso autorizado, pistão 0, vento 090 São 3197, chame Recife, 128.35, alterno 125.1. Obrigado, boa, São 3197. Guardião 01, no, boa noite, prossiga. Sente, Guardião 01, no, reporte fora do solo com proa sul, vento 090 graus e 7 nós. Rota 298 no solo 10, liberar via Foxtrot, chama o solo Salvador 121, décima 1. 211, liberar, 5498, uma boa noite. Dona 096, chame Recife 12685, alterna 12545. 2685-2545. Guardião 01. Tente, Guardião 01, prossiga com proa sua, 500 pés, chame controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Sou 1208, grato, retorno. 03. Tente, chame a torre, frequência 118, décima 95. Torre 11895, tá, 3603. Boa noite, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, tá, comprou do circuito. Gente, Guardião 01, não permanece em condições usuais, na escuta do controle, informo que não recebo uma charge. Tá ciente, tá acionado o áudio, Guardião. Gente, agora recebo, 700 pés. Assim.